Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos a mais um musical aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, 20h30 são agora e estamos a dar início então a mais uma edição do musical, edição número 88. E o nosso programa tem hoje como objetivo trazer-vos os maiores hits de dança dos anos 90. Pois é, às sextas-feiras é assim. E sem mais delongas, porque hoje temos muita música, vamos ficar com os To Unlimited, o tema No Limit. Logo depois, Ordinary World, uma grande música dos Europa com Naming. E é desta forma que damos o pontapé de saída para mais uma edição, a número 88 do Musicália, mais uma que vos traz os principais hits de dança dos anos 90. Vamos a isto! James e os Roxette são os próximos a tocarem nesta emissão da Musicália. Miss James traz-nos It's a Fine Day e depois uma grande música dos Roxette. O remix do tema Stars de 1999 é mesmo ali no finalzinho do ano, ou melhor, no finalzinho da década. Vamos ficar com estas duas músicas, são mais duas para abanar o capacete. Vamos a isto, é música, mas música da boa! Walking on the other side, other side. vamos chegar com mais duas músicas, estas são fenomenais. BBE com 7 Days e Fightless com God is a DJ. Duas grandes músicas de um dos meados da década de 90 que agitaram toda a gente. Desde o mais esperado ao mais agitado, desde o local mais inesperado ao mais ao que mais se contava. Uma discoteca, por exemplo, bastava colocar uma destas duas músicas. E ainda hoje, esta dos BBE com 7 Days ficou imortalizada. E os Fateless também se imortalizaram, não só com God is a DJ, como com tantas outras. Vamos à música! Esta é sexta-feira, 24 de setembro de 2010, a última sexta-feira de setembro. Vamos à música, vamos a isto, vamos vibrar ao máximo com estas duas melodias. This is my church. This is where I heal my hurts. Músicas mais emblemáticas da década de 1990, What's Up, The Norm Blondes, que acabou por se suicidar, prometeu que o fazia caso tivesse sucesso com aquela música, e pois bem, cumpriu. E DJ Jean, numa belíssima homenagem, fez este remix que hoje recordamos. What's Up é a música, ou uma das músicas, que vai fechar o programa de hoje. Logo a seguir, Jennifer Lopez com o tema Waiting for the Nights. É um dos temas que faz parte do seu álbum de remixes, uma Edited Limitation, aliás, Limited Edition, assim está correto, uma edição limitada, para falar em português, uma edição limitada com 4 grandes remixes de Waiting for Tonight. Pois bem, vamos lá ficar com mais uma grande remix para acabar esta emissão de hoje, número 88 do Musicalia. Ficamos então com DJ Jean e What's Up, e uma música de Jennifer Lopez, um remix oficial de Jennifer Lopez, de Waiting for Tonight. Fiquem bem, até à próxima terça-feira, bem mais calma que lá está, agitada como esta. Só mesmo esta, às sextas-feiras, portanto, só mesmo de hoje a 8, desejo sinceramente que tenham um ótimo fim de semana, que tudo vos corra bem e que na próxima semana estejamos cá todos e muitos mais para curtirmos em grande estes hits de dança dos anos 90. Fiquem bem e até para a semana! And I said, hey, hey, hey. morir. En otras caricias no pude encontrar.